gases fulminantes cruzam o céu da sala. É fogo cruzado entre eu e você. No meio da fumaça, meus olhos vermelhos, e tudo que eu desejo é uma prova de amor. Somos kamikazes, kamikazes do amor. Nos atiramos um pro outro sem salvação. Somos kamikazes, kamikazes do amor. Nos atiramos um pro outro sem salvação. We'll be right back.